tantas ilusões. Cada dia tento mais e mais frear o meu buscar. Mas constante em meu ser, a chama ardente do poder incandescendo meu existir, vem trazer-me o segredo de um belo sorrir. Viver, viver o amor de Deus é deixar. Amor.